Panorama Agrícola para 12 de setembro de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é quarta-feira, 12 de setembro de 2012, noite de lua minguante. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. E o ditado de hoje é: se você quer que os outros o considerem inteligente, concorde com eles. No Panorama Agrícola desta quarta-feira, você ouve uma dica saudável. E na entrevista, sugestões sobre como construir uma cisterna. Uma dica que pode mudar o seu dia. Faça pratos salgados e doces à base de produtos da agricultura familiar. Na escola, dê preferência a alimentos com bom valor nutricional. Tenha boas práticas de manipulação e cuide da higiene no local de preparo. Use diversos tipos de hortaliças, verduras, frutas, ervas e temperos. Assim você aumenta a cor, o sabor e o valor nutricional da refeição. É hora das notícias. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca recebeu recentemente comitiva do governo da província e da Sociedade Rural de Misiones, Argentina. Os argentinos estiveram em Santa Catarina para divulgar a primeira exposição de gado bovino e genética do Mercosul, que acontecerá daqui a um mês, de 10 a 12 de outubro, na cidade de Posadas. Os argentinos visitaram a EPAGRE e a SIDASC para conhecer o sistema de pesquisa, extensão rural, defesa sanitária animal e vegetal de Santa Catarina. Estamos anunciando o 17º Congresso Brasileiro de Meteorologia, de 23 a 28 de setembro, em Gramado, na Serra Gaúcha. Esse congresso vai discutir o papel da meteorologia frente a questões ambientais, bem como estimular novas tecnologias, colocando frente a frente técnicos e especialistas do Brasil e de outros países em meteorologia. Incertezas e desafios para a sustentabilidade do planeta e o papel da ciência meteorológica. Esse é o tema do Congresso, de 23 a 28 de setembro, em Gramado. Promoção da Sociedade Brasileira de Meteorologia. Informações adicionais pelo telefone 51-3231-0311. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Captar e armazenar a água da chuva tem sido cada vez mais importante para amenizar os efeitos da estiagem. Também é uma questão de segurança na produção. Dicas de como construir uma cisterna você ouve a partir de agora com o extensionista da IPAGRE em Santa Terezinha do Progresso, oeste do estado, Nelson Zanotelli. Ele foi entrevistado pela jornalista Eonir Malgarese. Para início de conversa, nós precisamos saber o local correto para se construir a cisterna. Então, esse local não pode ser tão distante de onde vai ser utilizado. Por exemplo, aqui está sendo utilizado para avicultura, para fornecer água para as aves. Então nós vamos coletar a água do aviário. Então tem que ser próximo do aviário, próximo da onde vai ser coletado. Então o preparo do terreno é um outro próximo passo que é muito interessante. Nós precisamos preparar muito bem o solo para que fique completamente em nível. Por quê? Porque a água ela se mantém parada, ela se mantendo parada, ela se mantém em nível. Então, a capacidade da cisterna também tem que ser definida em função da quantidade de animais que tem. Eu observo que existe uma elevação, né, dessa cisterna sobre a lona. Como é que é feita? Certo. Essa parte da elevação, na verdade, é a segunda parte que é colocada. A parte de baixo, onde vai a água dentro, essa parte de cima, então, ela é colocada em função de proteger a entrada de animais, a isolar completamente dos raios solares, porque a água estraga em função de estar exposto aos raios solares. Cria limo, desenvolve micro-organismos ali dentro da água. Bom, depois de construída a cisterna, colocada completamente, a parte de baixo completamente ancorada, completamente feita, aí procede-se a construção da parte onde é coletada a água. Por exemplo, nesse aviário nós coletamos a água da metade do telhado, quer dizer, são 600 metros quadrados. Se der uma chuva de 1 milímetro, são 600 litros de água, que é coletado justamente dessa calha, onde tem uma tela na calha. Para que essa tela? Para retirar o excesso de sujeira, algumas impurezas, algumas folhas assim. Essa água é coletada, passa pelos canos, né? Coletada pelos canos e desce. Bom, coletando a água, passando pelos tubos, essa água aqui ela vem e tem que passar por um sistema de filtragem. Esse sistema de filtragem, antes de chegar no sistema de filtragem, que são compostos de duas caixas, essa primeira caixa é a caixa onde vai ser coletado os dois primeiros milímetros de chuva. Quer dizer, por que esses dois primeiros milímetros de chuva vão ficar aqui nessa caixa? Porque os dois primeiros milímetros, depois de um certo tempo que não chove, o telhado está sujo, empoeirado. Então, essa poeira, essa sujeira vai ser armazenada aqui dentro. Essa água chegando nessa caixa, ela acaba decantando e ficando aqui armazenada. É uma água que não é tão limpa, mas ela fica parada aqui, protegida do contato com a cisterna por um sistema de vedamento, onde depois vai passar direto e passa para a segunda caixa. Essa água que fica aqui dentro dessa caixa, ela é retirada justamente por esse sistema aqui. Os dois primeiros milímetros que vem do telhado, fica parado aqui e é retirado depois da chuva passar, depois que a chuva já aconteceu. Bom, depois que essa caixa estiver cheia de água, simplesmente a água passa do telhado diretamente por esse cano, da primeira então, passa direto para na segunda caixa, onde nós temos aqui o filtro. Passando o filtro, passa por uma tela e continua seguindo, aí sim vai diretamente para a cisterna, onde vai ser armazenado. A brita é uma brita com vários tamanhos, né? Onde passa, fica retido. Então aqui nós temos, abaixo da brita, nós temos uma tela de plástico, que claro que é mantido. Então só passa a água limpa vai sair, vai entrar na cisterna então, no armazenamento. Bom, reforçando então, esse é o sistema, a primeira caixa é a caixa que vai reter os primeiros 2 milímetros de água, a água mais suja do telhado. A segunda caixa então passa por um sistema de brita, onde filtra, e a água vem limpa para ser armazenada justamente na cisterna. Após a cisterna estar cheia, se passar do limite da quantidade de água que entrar na cisterna, tem uma saída de segurança, que é o local onde a água pode sair. Bom, a cisterna também precisa ser feita a manutenção, a inspeção, para saber se a água tem qualidade, se não tem, se está tudo ok, se talvez não ocorreu algum acidente de alguns animais entrar. Então nós temos a portinha, chamada portinha de inspeção, onde nós abrimos e podemos verificar então a quantidade de água, o que tem de água ali dentro. Mas é importante salientar, essa portinha é para fazer a inspeção. É importante que seja colocado um cadeado para quê? Para que nenhuma criança, nem ninguém venha aqui por curioso e caia talvez ali dentro. Caindo ali dentro, vai ter problema. Por quê? Nós temos 3,5 metros de profundidade. Nós temos no mínimo 3,20 metros de água. Alguém que não sabe nadar, ou mesmo que saiba nadar, poderá ter problema. Você ouviu o extensionista da IPAGRE, Nelson Zanotelli. A jornalista Eunir Malgarese também conversou com o Rudimar Vens, produtor rural de Santa Terezinha do Progresso, que tem um novo aviário e também investiu em cisterna. Ah, para mim foi um grande sonho que eu tinha, né? E de construir um aviário. Só que no começo eu não tinha muita água, né? Para mim poder estar fazendo um aviário aqui na minha terra aqui, né? Aí eu fui atrás da Ipagre conversar com eles, pedindo como é que eu poderia fazer para ter, para poder colocar um aviário na minha propriedade, né? Aí que eles vieram com essa ideia de cisterna, né? E abracei essa ideia e tá aí hoje, né? Graças a Deus, estamos aí com quase 300 mil litros de água, que já dá para começar um trabalho com aves. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a reportagem de Eunir Malgarese com Nelson Zanotelli, extensionista da Ipagre em Santa Terezinha do Progresso, e o produtor rural Rudimar Vens. O assunto, cisternas para amenizar os efeitos da estiagem. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.